Aí, ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close. Porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. Alô! Papa viado, viu? Papa viado que você é. Pelo papinho debochou. Espalhando pra geral, porque eu vivo assim, só porque não tomo jeito. Cê paga meu boleto, porra, se te incomoda, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado. Papa viado, viu? Papa viado que você é. Ai, menino, não para. Espalhando pra geral, porque eu vivo assim, só porque não tomo jeito. Cê paga meu boleto, porra, se te incomoda, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado. Vem com boiadeira estilizar. Pelo papinho debochado. Vai! André Cedeira, o Morel de Vicuária. E essa aqui vai pra todos os papas, viado. Papa viado, viu? Papa viado que você é.